Flash Labiduca, o minuto que educa. O que é que o limão é acedo? O limão é um fruto cítrico, tal como a laranja e a tangerina. Como o nome indica, os frutos cítricos contêm ácido cítrico. No limão, a concentração desse ácido é muito grande, muito maior do que nos seus primos mais doces. Quando mordemos o limão, os pequenos receptores de sabor que temos na língua, as papilas gustativas, enviam ao nosso cérebro sinais sobre o sabor, dizendo se é doce, salgado, amargo ou azedo. No caso do limão, as grandes concentrações do ácido cítrico tornam o alimento muito azedo. Sabias que o limoeiro, a árvore que dá os limões, consegue produzir frutos todo o ano? Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.